Ouça agora na Antena Web Ouro e Platina. A seguir, não perca mais uma edição de Rapidinhas na Brasa. Tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de Ouro e Platina. Sola, cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta che sia colpa mia. In amore ero ancora bambina, non ti ho detto mai che se ho perso pudore e paura è per te, lo sai. All'aurora mi sveglio cercando qualche cosa in me, poi raccolgo parole nel cuore per portarle a te. Festa ti guarda qualcuno, la mia gelosia mi fa male, ripete più forte che sei solo mia. Io non posso pensare a una vita dove non ci sei, e mio amore di tutti i miei sogni cosa ne I'm ouvir Ouro e Platina. Agora me diz que vai ser o herói que eu não fui jamais. Meu velho pai, meu filho, agora me diz que vai ser o herói que eu não fui jamais. Meu velho agora me diz que vai ser o herói que eu não fui jamais. Meu velho pai, meu filho, agora me diz que vai ser o herói que nega. de enganar a nega, chega de enganar a nega, chega de enganar a nega, chega de enganar a nega, irmão, chega de enganar a nega, chega de enganar a nega. Gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. Venha, venha, venha comigo. Vida também, também é minha vida. Tudo, tudo, tudo e com tudo. Amor, nada, nada, somos sozinhos. Nunca, nunca, nunca mais. Venha, venha, venha comigo. Venha, venha, venha, juízo. Fique, fique, fique a meu lado. Não vá. Oh, Ouro e Platina. Ouro e Platina. They came from the valleys and the plains, struggling in the cold, in the heat and the snow and in the rain. Came to hear him lay their minds away. We are following a strange melody, we are sung by a tune. We are following the high. Loving sweet rhymes.